paixão. O que a gente fez? Mas o brilho desse olhar me prendeu de vez. No começo a emoção foi só por prazer. Mas depois meu coração não soube te esquecer. O amor chega, entra e faz morada. Revolução por dentro, é o sol na madrugada. Sentimento que aquece e acalma. Sucesso. O amor chega, entra e faz morada.